Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu saio por aí, sem ter aonde ir. Não é 7 de setembro, nem dia de finados. Não é sexta-feira.